A esperteza de criminosos parece não ter limites. A cada dia surge uma nova forma de se fazer o crime. A situação registrada a seguir mostra a ousadia dos bandidos. O atendente de uma farmácia em Marechal Cândido Rondon recebeu um telefonema de um homem afirmando ser o comandante da Polícia Militar no município. Ele disse que precisava, com certa urgência, de uma medicação no valor aproximado a R$ 45,00 e mais R$ 30,00 em crédito para um número de telefone celular. Antes, porém, ele perguntou se o sistema de abastecimento de créditos da farmácia era por cartão ou era digitado direto no sistema da operadora. Como a operadora do caixa confirmou que era direto no número do telefone, ele então repassou o número de um telefone celular com código de área de fora do estado. A operadora fez a recarga de R$ 30,00, mandou a cobrança junto com o medicamento para o destacamento da Companhia da Polícia Militar. Quando o entregador da farmácia chegou ao determinado endereço, descobriu que não havia nenhum oficial com o nome repassado pelo golpista. Aí a casa caiu. Descobriram que o indivíduo estava preso fora do estado. Ao entregar o medicamento e o comprovante da colocação de crédito, ficou claro que tudo não passava de um golpe. Foi então orientado o entregador e a operadora do caixa a comparecerem à Delegacia de Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência. E ontem à noite, um novo golpe foi tentado aqui em Foz do Iguaçu. A Polícia Militar foi acionada por volta de 21 horas para comparecer a um hotel de luxo na área central. A operadora do sistema de reservas disse que um homem que se fez passar por desembargador de Brasília ligou para o hotel fazendo uma reserva de 7 dias para ele e duas acompanhantes em um dos quartos de luxo do estabelecimento. Para confirmar a reserva, no entanto, o suposto desembargador exigia a colocação de R$ 2.000 em créditos para telefone celular em um número que ele repassou. Desconfiada, a operadora acionou o gerente do estabelecimento, que por sua vez chamou a Polícia Militar e confirmou que se tratava de mais uma tentativa de golpe contra o estabelecimento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.